Fecheiro 12, página 110. Felícia andava de um lado para o outro no meio do quarto da música, vendo que Milene continuava a hesitar em colocar os seus pertences sobre a cama de Janina. Imaginou que sobre ela pairasse a sombra dos tios. Os tios que poderiam castigá-la a ela e prejudicá-los a eles, os Mata. Ela, porém, não tinha medo. Falava alto, exatamente porque não tinha medo deles, dos Leandro, nem dos seus aparentados. E explicou tudo o que lhe ia no pensamento. Que Milene estivesse descansada. Para já, os Mata tinham as rendas em dia, os compromissos todos cumpridos. Não deviam nada a ninguém. Se havia algum problema, era dos próprios senhorios, eles que o resolvessem. Quanto ao dever dos Mata, antes do dia 8 de cada mês, lá estava o depósito feito, coisa automática, ora pelo Heitor, ora pelo Antonino, ora pelo Domingos, revezando-se, para não ser sempre um a perder o seu tempo de emprego. A conta era passada em nome da Dona Regina Leandro, 10 contos por mês. Tinham os recibos do banco, as contas saldadas, tudo pago. Se naquele ano não haviam caiado em pena exterior da fábrica, era só porque eles não tinham trazido a cal. Já não havia cal, só tinta. E eles também não mandavam a tinta. Quem estava em dívida eram eles. Em dívida com as empenas da fábrica, com a mãe deles, com a sociedade em geral. Ela não tinha medo. Vendo bem, eles é que haviam afastado a própria mãe do seu lugar devido, sem dizerem nada à sobrinha. Eles é que a tinham levado secretamente de sua casa. E, por fim, eles é que não tinham assistido ao funeral da sua própria mãe, tal e qual como o jornal dizia. Milene não tinha nada que sofrer. Uma moça como ela não devia ter angústia, pelo que não era da sua culpa. Tão simples, tão delicada. Pois olha, ao menos agora dorme aqui descansada. Acorda só quando quiseres. Toda esta gente, toda esta criançada vai sair de ao pé de ti. Fecho a porta devagarinho para tu dormires na tua própria casa. Afinal, tu também és senhoria. Tens desta casa para aí uma parte em 20? Pensando bem, sendo neta, filha única de um filho de Dona Regina e Dona Regina com 5 filhos, tu tens, mas é a quinta parte de tudo isto. Olha, moça, descansa bem. Ninguém tem nada com isso. O que é teu, acordas e dormes naquilo que é teu. Se um dia te derem a escolher uma parte, fica com esta onde vivemos. Esta, onde está o quarto dos meus filhos, Janina e Gabi, o quarto da música. Teu quarto, quando precisares. Dorme aí no que é teu. Adeus, adeus, boa noite. Acordas naquilo que te pertence, está bem? Depois, Felícia desapareceu da sua vida. Milene dormiu toda a noite. O abismo não entrou nela. Nela entraram Sissi e Belisa, os filhos de Domingos, João e Aloísio e os filhos de Antonino. As 7 crianças a olharem para ela já na manhã clara, a rirem pela porta na sua direção, entrando e saindo, atropelando-se. Os próprios filhos de Antonino Mata, que raramente se riam, a rirem. Mesmo o mais pequeno, o mais sorumbático, mostrava os dentinhos brancos. Aquilo a prolongar-se, um divertimento sem fim. Branca de Neve, levanta-te da cama, toucinho da nossa panela. És boa para o friginato de domingo. Vamos mandar-te levar para dentro da floresta, imediatamente. O pajem tem ordem para te matar. Zuca! Já estás. Milene pensou, acordando pela segunda vez dentro do quarto dos cortinados vermelhos. Se calhar já passaram os meus dias da ira, os meus dias da desordem. Vou voltar a ser outra vez uma pessoa feliz. Pois aquele dia não tinha nada a ver com o anterior. Já era manhã alta pela segunda vez. Havia muito que os homens tinham partido. Felícia bradou. Com que então você quer pelar batata, como Ana Mata? Quer um avental e um alguidarzinho como ela? Ao pé dos rios dela? Não faça isso. Não encarda a sua mão, mulher. Mas se sempre quiser, a Belisa vai buscar uma boa faca. Belisa! Voltar a pensar em coisas boas. Esquecer as coisas beras. Homens de preto, flores polpudas, mulher de buchos quadrados. O sol a bater em casinhas pequenas com anjos de pedra. Felícia disse ainda: Você, Dona Milene, quer partir galinha? Não é preciso. Tem aí Dileta e Germana, minhas irmãs, que fazem isso impecavelmente. Em três tempos, pedaço para aqui, pedaço para ali. Só se você segurar nas patas. Segura lá então, segura bem. Pensar no momento em que o padre julgou que Milene Leandro não sabia conduzir um automóvel. E Milene entrou dentro do Clio e demonstrou como dominava a embreagem, o carro em ponto morto. Foi um grande triunfo sobre eles. O meu triunfo contra o olhar da mulher de buchos quadrados, que não acreditava na minha pessoa, cochichando sempre na orelha do padre. A vida ia mudar. Ela sentia. E depois, já pela tarde de quarta-feira 20, Felícia disse: Caixas e mais caixas. Aborrece a pessoa desfazer as caixas. Eu mando para o lixo assim mesmo, todas abertas, umas com as outras. Mas se você quiser, Dona Milene, faça sair o cão e a caniche, que lá se amalham, e as crianças também, e comece devagarinho. Papelão para aqui, papelão para ali, se é que você quer entreter-se mesmo. As crianças ajudam, fazendo o cão sair de dentro delas. As crianças adoram você. Nunca na minha vida eu vi caixas tão bem arrumadas como por Dona Milene. Arrumar isso tudo, arrumar. A tua casa deve ser um brinco de brilhar, hein? Agora podem vir os tios e as tias, quando muito bem quiserem. Vou voltar ao quilómetro 44 sozinha, sem eles. Passaram os meus dias da ira. Vão voltar os meus dias felizes. Sim, o jantar era galinha com batata. A mesa, de novo, composta de várias mesas, muito comprida. Toda a gente sentada à volta, até Antonino Mata, com os três filhos num cacho, lá estava. 18 pessoas à mesa, contando com ela mesma. Felícia comia muito. As irmãs, Dileta e Germana, também. Ana Mata comia pouco. Domingos, o da faca, dirigiu-se pela primeira vez a Milene. Você, Dona Milene, não come nada? Quer ficar esperta para sempre, como a nossa avó, Ana Mata? A nossa avó acha que se não comer, os canais da esperteza nunca se entopem. Acha que vai morrer sábia. Heitor Filho a rir e a servir-se de novo de galinha com batata, à luz das lâmpadas movediças. Se algum dia ela morrer, se algum dia, não é mesmo assim, vovó? Todos a rirem na direção de Ana Mata. Demasiado longe da sua caucha de plástico, com o totó perfeito, montado no alto do seu crânio alongado para trás, como uma bola de beisebol, os olhos pequenos lá no fundo, vivos e fundos, luzindo, as pernas cruzadas, os cotovelos levantados, sentada à mesa como um mosquito, alimentando-se de nada. Não, não vai morrer nunca, senhora. Para afastar o assunto, Felícia cantou: atapetando o mar, você, Dona Milene, nunca escutou esta canção de Janina? Domingos, levanta-te e põe o disco de Janina na máquina nova, aquela que compraste em Lisboa. O disco a girar, a voz de Janina a subir, a partir da primeira faixa, e o pátio a estremecer. Foi com esta faixa que ele ganhou no Coliseu dos Recreios, sabia? Disse Felícia muito alto, galgando a própria música com sua voz de vitória. Cante também, Dona Milene, cante. Esqueça a morte, esqueça a mentira e a ausência. Dance com a gente. Você sabe mesmo dançar? Caramba, você até sabe dançar? Isso, isso. Uma pessoa deve espantar a morte dos mortos. Os mortos gostam de ver a gente dançar. Gostam que a gente esteja feliz e a dançar e a cantar, pensando neles. É assim que eles são felizes também. Por cada pessoa que canta aqui neste mundo, canta uma multidão lá no outro. A princípio a pessoa até fica chocada por causa do morto que lhe faz falta. Mas depois isso passa. A pessoa reage. O morto, se é bom, fica de bem com a gente. Até olha por nós, lá do céu, com mais satisfação. É, outra vez, ponham agora a terceira faixa, que essa é mesmo para dançar. A música a soar no pátio, a fazer vibrar o assento das cadeiras, todas as mesas. Depois, as pessoas, as crianças e Milene. Felícia, muito contente com a sua obra, alegria de Milene, a descontração de Milene, sua criação, Felícia em pé, para apreciar. Isso mesmo é que é dançar. Você, Dona Milene, é moça muito bem feita. Até os seus joelhinhos unidos lhe dão graça. Você parece um pouco atoloada, mas até nem é. Você até sabe dançar. Em frente do espaço defendido pelas sardinheiras, as crianças mata a dançarem. Milene, vestida com a roupa de Judite e Claudina, também a dançar. Já não estava ali a morte, nem o temor. Anda, moça, se gostas de te entreter, faz qualquer coisa. Telefona, lava a loiça, dança, lê revistas, canta canções de Janina. Não te rias só encostada à parede. Põe para fora tudo o que te vai na alma. Era meio-dia, quinta-feira, 21 de agosto, no interior do Diamante. Milene mantinha-se encostada a uma parede. Dali de onde estava, via na sua frente as unhas vermelhas de Felícia, com manchas brancas, como se as unhas estivessem esburacadas. Ela não tinha nada para fazer, podia fazer aquilo. Como dizia João Paulo, abissus, abissum, clamat. Não, não, não. Sim, sim, podia. Milene a rir imenso. Senhora Dona Felícia, eu podia arranjar-lhe as unhas. Tem um frasco de verniz e acetona? Perguntou Milene. Felícia, completamente surpreendida, a recostar-se na espreguiçadeira branca de pasta sintética, colocada na sombra interminável da chaminé industrial. Felícia, muito sorridente, muito divertida. Claro que tinha acetona e verniz, mas Dona Milene não ia arranjar-lhe as unhas, pois não? Sim, vou. Tenho feito vezes sem conta. Vai ver, só preciso de um banco, uma bacia, acetona, verniz e algodão, disse Milene. Ela mesma soltou uma gargalhada, a sola do sapato direito a sair do abismo, a rodar para um terreno seguro, sólido, amável. Meu Deus, finalmente vou fazer uma coisa útil. Vou de novo colaborar com o mundo, como dizia João Paulo. Felícia a estender as mãos diante de Milene. Ana Mata a observar, sentada na sua poltrona, com os pés magríssimos cruzados, ali, de onde se juntava a água dos três rios que escorriam dos duches. Milene, a retirar as manchas encarnadas das unhas de Felícia, a deitar fora o algodão, a agitar o frasco, para as adolescentes Sissi e Belisa verem. Elas também queriam? Não, não podiam querer. Tinham de obedecer ao pai. Heitor queria as filhas de trança até serem adultas. Não queria unhas pintadas, não as queria putas. Mas Felícia era uma mulher avó. Não tinha problema nenhum, nem com os Leandro, nem com ninguém neste mundo. Ela não fazia mal nenhum a pessoa alguma, porque não haveria de aceitar a oferta da moça. Se demorava uma hora a andar para cá e para lá, até ir à manicura. Não, Felícia não tinha problema em aceitar. E quando Milene disse, falando mais alto do que o habitual, Senhora Dona Felícia, agora os pés, mostre lá. Felícia ainda recusou. Mas depois, num assomo de loucura brava, lavou ela mesmo os pés e entregou-os a Milene com grandes gritos de alegria. Pés cheios, sapudos, uma risca entre o peito do pé e a perna, a mostrar a fartura da vida. Grande gargalhada de Felícia. E Milene também ria. Quando chegou ao fim daquela tarde, Felícia, descalça no meio do pátio, dançou, para que todos vissem as 20 unhas pintadas por Dona Milene. Ela, bem que tinha sonhado na noite anterior, com uma fruteira cheia de bagos de romã. Afinal, não eram bagos de romã, não. Eram as unhas pintadas que vinham a caminho. E a fruteira não era uma fruteira. Era o coração bom de Dona Milene, aquela boa moça que lhes tinha aparecido em casa. Até parecia mentira, como os sonhos anunciavam a realidade. Já o mesmo fora com Janina. Antes do sucesso no Coliseu, todas as noites ela sonhava com uma onda que, em vez de espuma, lhe arremessava peças de ouro aos pés. Nem lhe apetecia acordar. Todo o seu corpo enfeitado de joias caras. Afinal, o mar era o Coliseu. As joias eram as palmas. Agora a fruteira era Milene. Os bagos de romã eram as 20 unhas pintadas para quem quisesse ver. Os sonhos têm cada uma. Vai, abismo, vai. Vai lá para o teu buraco, longe da minha vida. Não voltes cá mais. Não fazes cá falta. Já era outro dia, outra tarde, outra manhã. Felícia não dera por nada. Bendita a hora em que você veio, moça. Em que Antonino trouxe você de volta. Conhecê-la foi maravilhoso. Afinal, você é mesmo muito inteligente, muito boa moça, muito formidável, disse Felícia. Digo isto porque os teus tios devem estar para chegar. A esta hora, estejam onde estiverem, já lhes chegou aos ouvidos o que se está a passar em Valmares. Mas coragem, Dona Milena, nunca se deixe ir abaixo por palavras acusadoras, se as tiverem. Olhe que eles é que estão em falta. Felícia, a mostrar as 10 unhas das mãos envernizadas, 10 unhas dos pés, a condizerem com o vestido estampado. Nossa Senhora da Guia acompanhe, viu? Pois quanto a nós, já decidimos. Vamos só escrever uma carta assinada, registada com aviso de recepção, para saberem que cumprimos a lei. Agora tu pensa na tua vida, Dona Milena. Coragem, muita coragem. Até que Felícia se deixou adormecer na espreguiçadeira branca debaixo do telheiro. Mas antes ainda aconselhou Milena. E tu vê se dorme e sonha também. O segredo é dormir mais do que se precisa. O resto é sonho, faz muito bem à gente. Milena pensou que iria sonhar com a alegria de Felícia, de unhas pintadas, e a sua própria satisfação por tê-las pintado. Mas não seria assim. Era noite de quinta-feira. Milene tinha voltado a deitar-se pela quarta vez, na cama de Janina. Naquele momento da noite, não sabia se ainda era aquele dia, se já era o dia seguinte. Sentia-se muito cansada. Melhor dizendo, metade de si mesma estava cansada. Incapaz de levantar um braço, mover um dedo, uma pálpebra, abrir um pouco mais que fosse os lábios para poder respirar. E essa parte de si, a que sofria dessa canseira enorme, confundia-se com a vida que ali tinha vivido, naquele mesmo local, com os tios, então mais jovens, a tia Gininha, de cabelo em plena forma, com os seus namorados sucessivos, coisas desgarradas, onde também passavam, contra o seu desejo, imagens de veludo, como era a almofada das chaves, onde estava bordada a palavra Leandros, e os 5 elementos da segunda vaga, a dispersarem em motorizadas. E depois eram as altas empenas lisas, raspadas dos dizeres indecentes, fotografadas pelos tios. Era ela, o primo e a prima, João Paulo, à frente, a comandar o barco do Guinote, deslizando nos canais radiculares da ria. Eram imagens do melhor verão das nossas vidas, no dizer de João Paulo, que sempre a faziam feliz. E, no entanto, para surpresa sua, naquela noite imobilizavam-na de cansaço. Porque havia outra parte de si mesma que se opunha à primeira, a exangue, e as duas desenvolviam forças opostas contra o mesmo eixo, como na luta livre, os corpos untados. Essa segunda força, a segunda parte de si mesma, podia tudo, sabia tudo, e também julgava os outros, deslocando-se sem cessar na direção de lugares onde os outros estavam. Sem medo, nem peso, voava para lá. E avaliando essas duas forças, Milene viu nelas o sinal inequívoco da vida e da morte, em letras grandes. Só que Milene podia pensar e ao mesmo tempo dizer para si mesma: tu não és suficientemente esperta para pensares isto pela tua própria cabeça. Alguém está a soprar sobre os teus lábios essas palavras e tu só as repetes. Era a imobilidade a fazer pender o movimento para a terra, a imobilizá-lo. Milene tinha ficado a lutar, a meio de si mesma, dividida, como dois adversários em luta livre, separados pelos braços, mas unidos pelos peitos escorregadios. Contudo, a parte ágil, a dado momento, conseguiu comprimir a parte pesada e desfazê-la, como quem racha um pedaço de madeira, sob o impacto do machado. E ao acontecer, o seu coração bateu veloz, como o de um potro suado no fim da corrida. Ela pensou: está tudo certo, lembro-me de tudo, estou preparada. Tinha a certeza. Quer dizer, Milene tem a sua versão, as suas próprias palavras. Está muito bem preparada para a sua prova. Merece muitos valores. Pensava Milene, com as batidas do coração espaçadas. Pois, tal como dizia João Paulo, entre o sono e a vigília só existem as pálpebras. Que diferença existia entre dormir e estar acordado? Sabia muito da vida o primo João Paulo. Mas nesse momento ainda ela estava deitada numa cama no interior do Diamante. Ainda era demasiado cedo para se levantar. No pátio ainda nem a caniche mordia o cão de guarda como era seu hábito. Era outro dia. Ela tinha a certeza de que alguma coisa naquele dia iria acontecer. Preparou-se. Devagar.